gostoso de sonhar. Todo mundo no terreiro, indo até o sol raiar. Sob a luz da poesia, é tão doce de cantar. E ao som dos tantanis, dos balangandãs, eu não quero parar. Tô sambando, sorrindo, cantando ao sabor do luar. É um samba dolente, ou até de repente pra gente pensar. Se encana, se canta, se planta a raiz popular. Samba é filosofia, fidalguia do salão. Tem a força e a magia que acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além. Terra, minha bandeira, paixão verdadeira que me satisfaz. Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais. É um tom envolvente, presente da gente. É gostoso de sonhar. Todo mundo no terreiro, indo até o sol raiar. Sob a luz da poesia, é tão doce de cantar. E ao som dos tantanis, dos balangandãs, eu não quero parar. Tô sambando, sorrindo, cantando ao sabor do luar. É um samba dolente, é uma tremenda. Filosofia, fidalguia do salão. Tem a força e a magia que acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além. É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz. Essa no chão de vidro ilumina os nossos quintais. É um tom envolvente, presente da gente na frente da paz. Essa no chão de vidro ilumina os nossos quintais. Barará, barará, barará, barará. Thank you.